informação e chegada bom para pouso no aeródromo. 7, vamos até o perfil 997. Liga para o controle, Capão Romeu, Vitor Zaldanza. Autorizado o cruzamento do campo, o ponto médio da 1-0, reporte de grande eixo. Ponto decimal 3, 5, 10, 2, 5, decimal 1. Golfe de Sim, tá ficando no 7. Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo no 20, chame o controle IEL, frequência no 2.1. Após a decolagem, vamos 7, mantenha a pro-decolagem até 2.000 pés. Movimento 040 graus, 049, autorizar a decolagem pista 17. Autorizar a decolagem pista 7, 040 graus, 059, eu reto. Vamos 71, sala 2.000, do direito, sistema solo é 121, sistema 9. Gente, agora Corona, Hotel Delta. Aguarda, Delta. Telefônica. Visual não atrasa de um setor conhecido pelo controle a reportar. Para serviço de informação de voo de alerta, mantenha a escuta do lateral desse controle. dia. Hotel Romeo Lobo, você fala que sua conta em risco, não atrasou a reportar? Você pode para o call. Guardião 02, prossiga. Federal 32, contato radar, gostaríamos de voo 330, via saída da MOMA. 330, via saída da MOMA, 9982. 9,6, reduza para 2,5,0 nós, luta para o nível de voo 080 SL de identificação e chegada do mais longe. Thank you. flutuou até 2000 pés, se chama o controle, 120, desse modo. 120, chama o controle de 208, nós que voltamos. Fire bomb, decimal 95. Porta Palma de Ana, bom dia, Vitor. Continua a aproximação, aguarde a ligação de pouso. Ajuste a 0012. Aumento 100 graus, 1,5. Para 2 e 10, o reporte está utilizado no final do procedimento LS de nível de 0. Alpha Golf Uniform, reach 3,000 feet, request Unified Plan, VFR, show VFR, and Flight Level 105 as a final level. Flight heading direct, Sierra November, Juliette Bravo, heading 330, Alpha Golf Uniform. Estimate arrival 1310. Alpha Golf Uniform, plan VFR, cancel at 1207, climb to flight level 105, confirm estimated to arrival, and goodbye for flight direct to Sierra Nevada in the US flight. Roger, fly direct to Sierra Nevada, you get Bravo, Alpha Golf Uniform. Thank you. Na Ajuste na 013. Cuidado já com o local de pouso, tá? Na 013. Vai pra lá, já tá 3, vai pra 0. Tá 3, 2, 4, 6, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste na 013. Informação de trás, opção 4, 4, tipo 9, aproximadamente 3 milhas. Na 013, vai pra 0. Guardião 02, confirme posição? Continua aqui na posição. Certo, Guardião 02. Cabo Lixo, autorizado, reportado. Cabo Lixo, 896, autorizado, pouso, posição 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Marcel Romeu Golf, o pouso por quanto é risco, leve mais reporte no solo controlado. Foi da arma controlado, Romeu Golf. Então, Watcher, o estilo Airborne X1, 1, maintain frequency. É, frequência. Quatro, a gente tem identificação, e o cuidado da bomba de ouro, deixa para o nível de voo 050.